Spider-Man does whatever a spider can. It's a web in his eyes that just needs to die. Look here, here comes the Spider-Man. Tripcast! Bem-vindos a mais um Tripcast e hoje estamos aqui com o simbiótico Everton. E também estamos aqui com o alienígena Ebert. E é claro que não pode faltar o especial Maurício. Opa! Especial em todo sentido. E aí, pessoal, tudo bem? E também contamos com a presença daquele que não pode ganhar uma roupa nova que já sai dançando na rua, o Magarin. Porra, roupa pra dançar. Requebra esqueleto aí. Que é, gatinha? Vamos lá. Mexe que mexe. Enfim, e hoje a gente, nesse Tupcast, nós quatro... Estava contando quantos tem. Estamos aqui para falar da... Aproveitar que a gente falou do... Esse mês no TripView Classic que teve a estreia do Boca Aberta mais amada dos fãs aí. De alguns fãs, não meu. Do Venom. Por coincidência também na última semana o TripView normal também foi do... Da Guanha-Aranha também com o simbionte. Não, isso aí faz tempo já. Deixa para lá. Eu ia falar que é do... Pô, a história que a gente grava lá, eu esqueci o nome. Da Família Aranha. Ah, sim. Renove seus votos. É isso, Renove. Cara, isso. Tô tão interessado. Tô tão ligado que até esqueci o nome da bagaça. Eu ia falar que o Renove seus votos também foi, mas não foi. Faz tempo já. Enfim. A gente vai falar aqui um pouco da era do Uniforme Negro. Apesar da gente ter pelo menos o começo dela até o surgimento do Venom. Ou Venom, como eu prefiro. A gente já ter falado em reviews clássicos, mas tem mais coisa depois aí. Que eu não dou a mínima, mas o pessoal dá então. O que é a minha ideia? A minha opinião contra todos os errados do mundo. Então é isso, vamos lá. Sobe a musiquinha e depois a gente volta aqui. Eu não sei apresentar o Tupcast. O Eric fugiu, o Mônio desapareceu, deve ter ido pra alguma guerra secreta por aí. E vamos lá. É isso aí, a área do Uniforme Negro. Comece. Bom, então, acho que para começar a gente pode falar como surgiu a ideia do Uniforme Negro. É uma história que, assim, acho que o pessoal que está mais ligado aí na história do Homem-Aranha pode ser que conheça, outros talvez não, mas a verdade é que o Uniforme Negro ele foi idealizado por um fã, que é o Randy Schuller, não sei como pronuncia isso. Ele lá no... lá para meados ali dos anos 80, ele mandou uma carta para a Marvel... Sim, naquela época as pessoas ainda mandavam cartas. Com uns esquetes de um uniforme novo que ele fez pro Homem-Aranha, que era todo preto, sem as... Na verdade não foi só uma carta, foi... A Marvel tinha feito, tipo, uma competição pra novos escritores, pra alguém, o pessoal mandar alguma ideia pra eles. Se for o caso, eles contratavam, se não for, eles só pagavam e mudavam a ideia. A Casa das Ideias estava sem ideias. Exatamente. Não é uma novidade muito grande. Mas... Então foi isso. Aí esse Randy Schuller aí começou, mandou a ideia. A ideia dele era basicamente ele criou o uniforme negro só porque ele criou o uniforme negro. Que a ideia mesmo, a dele era completamente diferente. Até o próprio uniforme, a aranha, em vez de ser branca, seria vermelha. Seria vermelha, mas já tinha a diferença de como as mãos iam soltar a teia, né? Não ia mais assim, fazendo frente. Aquele símbolo rock and roll lá, ia ser pelas costas das mãos. Isso. E ele pela ideia dele, era o Reed Richards que ia criar, e o design seria criado pela Vespa, que é... Estilista. Ela é meio estilista. É. E ele fez isso pensando em missões furtivas, né? Sim. E na época o editor, que era o Jim Shooter, gostou tanto da ideia, falou pro Randy lá, ó, ele respondeu com uma carta, a gente gostou da sua ideia, a gente te oferece $220 pra comprar. Você aceita? Aí ele aceitou. Claro. Não vai dar em nada nessa bosta mesmo. De certa forma, esses conceitos foram reaproveitados depois, né? Porque, tipo, apesar de não ter sido design da Vespa, foi meio que baseado na Julia Carpenter, o uniforme do... Quando o Peter adquiriu o simbionte, né? Ele se baseou no uniforme da nova Mulher-Aranha que surgiu nas Guerras Secretas. Puxa, a gente tem que fazer ela... O uniforme ser baseado, dá uma desculpa pro uniforme ser desse jeito, ser baseado em alguma coisa. E agora, sei lá, já sei, cria uma garota, uma Mulher-Aranha nova aí e a gente faz isso. Ou seja, ele criou o uniforme da Mulher-Aranha. Não, do Homem-Aranha. E esse negócio de ser usado pra espionagem e coisa, tipo, foi meio que adaptado, como a gente vai falar depois, em uma história do Todd McFarlane, que ele vai pros subterrâneos e tal. Sim, sim. Bom, mas aí pula lá pra Guerras Secretas, depois da Marvel ter comprado. Guerras Secretas, como todo mundo sabe, foi uma saga feita só pra vender brinquedo. Vender bonequinho. Exatamente. E daí, que jeito melhor de vender bonequinho do que ficar criando uniforme alternativo pra personagem? Porque daí a criança pede lá pro pai, ah, eu quero o boneco do Homem-Aranha. Aí o pai fala, não, mas o Homem-Aranha você já tem. Ah, não, mas esse uniforme aqui eu não tenho. Aí a criança enche tanto saco que o pai vai lá e compra. É uma técnica que eles usam até hoje. Sim, mas se bem que não sei se foi muito o caso, porque nos anos 80 aí, mesmo fora das Guerras Secretas, os personagens estavam todos com um novo uniforme. O Steve Rogers saiu de ser o Capitão América, virou o Capitão com aquele uniforme preto também. Depois seria usado pelo agente americano. É. Hulk Cinza. É o Hulk Cinza, o Thor com aquela armadura. Tem até uma imagem famosa dos anos 80, tudo diferente. É o Homem de Ferro com a armadura prateada lá, Centurião de Prata. Tem até aquela imagem famosa do comercial, volta e meia aparece por aí, dos anos 80, que são eles, todos esses personagens com esses uniformes novos. Na Guerra Secreta mesmo, só o Aranha tava com uniforme novo. E nos anos 90, todos usavam jaquetinhas. É, por cima dos uniformes velhos. Bom, aí o caso é que, como já adiantaram aí, aparece a Mulher-Aranha vindo de lugar nenhum lá em Guerras Secretas. Aí lugar nenhum lá do Guardião da Galáxia lá. Não, ela era de Denver? É, Denver. Denver. E é a Mulher-Aranha que aparece que, tipo, os poderes não tem nada a ver com os do Homem-Aranha, como era com a Jessica Drew antes. A Julia Carpenter também tem poderes bem diferentes. É, mas ela gostava do Homem-Aranha, ganhou a chance de virar heroína e falou, ah, você é a Mulher-Aranha e dane-se a lógica. E daí ela usa aquele uniforme, né, que tem uma aranha branca grande e ele usou os olhos brancos e assim, tal. Tipo, e daí o Aranha meio que... Ah, ele gostou, né? E daí, em uma oportunidade, durante as Guerras Secretas, quando o uniforme dele ficou meio que detonado em uma das lutas, ele encontrou uma máquina, né? Na real, ele perguntou, se não me engano, pro Thor aonde que era que ele poderia pegar um novo uniforme e tal, porque o Thor disse que tinha uma máquina lá que produzia, e ele acabou indo pro lugar errado e chegou num reservatório lá que tinha um negocinho preto, daí ele tocou lá e aquele negócio aderiu a ele e se transformou na roupa nova. É, e daí na página seguinte já tava ele lá com todo uniforme novo. Ele pensou que fosse uma roupa, digamos, tecnológica, assim, que tipo, que se moldasse o corpo dele e tal, meio que as nanotecnologia lá do Senhor Fantástico. Tipo, ele sim, sim. Nessa pegada, sim. Ele não sabia que tava viva, né? Eu lembro que ele até brinca, que ele comenta, né? Caramba, ficou bem parecido com o da Mulher-Aranha. Espero que ela não se importe. E aí a gente já começa com uma pequena polêmica, que olha só como os roteiristas atuais da Marvel gostam de mexer com o que não devem. O Donny Cates, lá no Venom, inventou que esse símbolo branco é o símbolo de uma raça alienígena. Eu só não sei como que a Julia Carpenter, sendo uma heroína novata que vive na Terra e nunca tinha saído de lá até então, sabia desse símbolo alienígena que tem a ver com uma aranha, e olha só que coincidência com o Homem-Aranha. Tudo bem, Donny Cates, o pessoal tá elogiando aí no Venom, mas... Sinceramente, isso daí foi uma viagem total, né? Ah, coincidências. Enfim, segue Guerras Secretas. Aí as Guerras Secretas seguem o seu rumo. O Aranha descobre que o uniforme dispara teia orgânica. Sim, ele tinha usado os lançadores lá pra fazer uma explosão lá com o Homem de Ferro quando eles estavam soterrados nas Guerras Secretas, e daí ele não tinha mais lançadores, né? Daí a solução foi que, tipo, agora esse uniforme produz a própria teia, né? E ele parecia se restaurar também, né? Ele obedecia a comandos mentais. O próprio Reed Richards comenta assim, caramba, Aranha, quando a gente voltar pra Terra, eu quero dar uma boa olhada nesse uniforme aí. Me interessou. E o Peter vai protelando isso, né? E só vai acessar o Quarteto Fantástico quando a coisa nada, quando dá ruim. Uniforme aqui, esse uniforme aqui que muda de forma conforme eu quero, muda pra minha roupa. Por que eu vou levar pro Reed Richards examinar? Que pode dar errado, né? Que pode dar errado. Tipo, ele esperou ele ter um pesadelo com aquela coisa engolindo ele pra poder ir lá acessar o Quarteto Fantástico. Enfim, aí as Guerras Secretas acabam, eles voltam pra casa. E uma curiosidade é que na época, a capa da Amazing Spider-Man com uniforme negro, ela apareceu antes de Guerras Secretas, né? Então o uniforme apareceu antes de Guerras Secretas pro... Ah, sim. Pros leitores. E tinha vários recordatórios falando assim, ah, se você tá estranhando, fique tranquilo que vai ser explicado em Guerras Secretas. Espera aí, que daqui a 10 eles, daqui a 10 meses você descobre de onde veio esse uniforme. Exato, enquanto isso, vai lendo aí. E o pior é que aqui no Brasil o negócio ficou mais bizarro ainda, porque as Guerras Secretas, da forma como foram lançadas pela Abril, muito antes, tipo, o Homem-Aranha perdeu o uniforme negro, e aí depois ele foi, tipo, foi ser explicado, ah não, as Guerras Secretas eram pra ter acontecido aqui, tipo, daí agora vamos voltar com o uniforme negro. Não, o pior, isso, Everton, bizarro ainda. Que ainda a primeira aparição no Brasil se dá numa revista do Transformers. Sim. Nem ah, é, tem isso ainda. Fato da Guerra Secretas. Tem isso ainda. Aparece na RGE, uma edição da RGE dos Transformers, se eu não me engano, edição 3 de 86, aonde aparece o Homem-Aranha com o uniforme negro. O Abril, durante esse uniforme, durante essa época, entre a publicação, o tempo cronológico certo das Guerras Secretas e que o Aranha continuou usando o uniforme normal, que na verdade era esse, Abril fez vários cambalachos como ela fazia. Mudava o uniforme, publicava histórias antigas. E até uma capa de uma revista do Hulk, que inclusive deve sair nessa próxima coleção histórica do Hulk aí. Que é quando ele vai pra encruzilhada, que o Aranha participa. Na capa tá ele pulando lá, com o uniforme negro. E no, aqui no Brasil, redesenharam ele completo. Você tá querendo dizer que a Abril alterava a realidade dos heróis? É, exatamente. Não posso acreditar. Aí, quando chegou a época da Guerra Secreta certa, elas publicaram a Guerra Secreta em, sei lá, em 10 páginas todas... As 12 edições e 10 páginas. Tá aqui, ó. Isso aqui é o que vocês precisavam saber daquela história grande, gigante toda. Tudo que a gente falou que não mudou, mudou. E daí depois... voltou, coisa não voltou, coisa ficou lá. Até a Teia do Aranha alcançar um ponto lá que, tipo, eles republicaram. Daí sim, as Guerras Secretas, com cortes e com... sem alterações em cores e nada e tal. E daí, tipo, ficou ali as Guerras Secretas da Abril, que valem, de certa forma, é. Só foram publicadas lá na Teia da Aranha. A versão completa são aquelas, né? Teia da Aranha, lá pelo número 60 e alguma coisa lá. Isso. Depois das Guerras Secretas, também é interessante mencionar que, tipo, essas primeiras histórias, que o Aranha tá com o simbionte e tal, a cada uma ele vai descobrindo algumas coisas novas. Tipo, numa das primeiras ele pega a câmera dele e consegue guardar ali num espaço, tipo, na roupa e tal. Ele nota que a roupa consegue acomodar objetos. Depois ela meio que se transforma em roupa civis também, né? Não fica só no uniforme. Isso, ela muda a cor e tal. Tipo, no início ela ficava mais roupas pretas, mas depois ela pode ver que tá, pode alterar um pouco a cor, tipo... E daí, tipo, ele fica usando essas novas habilidades e tal. Ele aparece nas Amazing lá, nas Espetacular, nas Team Ups, em todas as participações dele, ele tá usando o simbionte aí, né? Mas a única alteração, assim, de fato, fora as teias e o fato da roupa se regenerar, não existe, assim, uma mudança na força, na personalidade dele, como se popularizou depois em outras mídias, né? Tipo, a roupa não estava influenciando o psicológico dele. Tipo, a única coisa que a roupa fazia, que a roupa, depois a gente vai descobrir que era um organismo vivo que precisava se alimentar, era se alimentar dos hormônios que ele produzia enquanto ele estava em ação, né? Então a roupa, nos dias que ele não tinha ação suficiente, a roupa saía de noite para se balançar e tal, e ele poder, e ela poder se nutrir, digamos assim, né? Ela não tava... Sim, era meio que ela se alimentava de adrenalina, alguma coisa assim. Sim. E daí quando, como dopamina, o Everton falou... Também, tipo, tanto que depois eles, tem uma saga do Venom lá que eles usam um inibidor de dopamina pra roupa não tomar o controle e tal. Que é isso mais ou menos que acontece, assim, tipo, a roupa sai, daí ele, no outro dia ele acorda meio cansado e não sabe por quê, né? Uhum. O que depois que eu li isso, eu entendi que eu devo ter algum uniforme simbionte por aqui. Porque toda noite eu vou dormir e acordo... Não importa quanto você durma, você acorda cansado. Coisa errada aí. E era bem isso, né? E isso começou a gerar alguns problemas entre ele e a Gata Negra, porque num certo momento ali, ele acaba passando pela Gata Negra num passeio noturno que ele tava fazendo, inconscientemente. E ela, no dia seguinte, chega, pô, você passou por mim ontem, não falou nada, e ele... Não, não passei não, ontem eu dormi só, não saí de casa. E era isso, né? Ele não fica agressivo, ele não fica, entre aspas, do mal. É, o que acontece, né? É que, tipo, o que muita pessoa faz essa associação é que, tipo, tem algumas cenas dele lutando meio que sonâmbulo, e ele chega todo obscuro, bate nos bandidos sozinho, assim, tipo, sem falar piadinha, sem nada, e sai, sabe? Ele tá sempre calado. Daí meio que se associou assim, ah, o Aranha quieto, batendo nos bandidos, talvez, tipo, ele esteja mais agressivo e tal. Não tem nada a ver, na verdade, né? Ele o que popularizou... O que popularizou essa ideia dele ficar agressivo foi a animação dos anos 90 mesmo. E como ela tá muito no imaginário do pessoal quando se fala de Homem-Aranha, isso acabou indo para outras mídias, né? Foi o que aconteceu no filme do Homem-Aranha 3, no desenho do espetáculo Spider-Man. Acho que vale... Na verdade, o Aranha já tava em ação há sei lá quanto tempo, quando ele pegou o uniforme. Então ele já lutava de olhos fechados. Nossa, já tava bem experiente. O pior é que, assim, tipo, olhando de retrospecto, toda a saga do Uniforme Negro, agora pegando não só quando ele tá com o simbionte, que depois ele vai se livrar do simbionte, vai continuar usando o uniforme preso de tecido, que a gente vai falar. Se pegar toda essa fase no geral, tem algumas histórias que o Peter realmente se mostra um herói mais pavio curto do que antes. Porque tem uma capa até lá, Homem-Aranha enlouquece, que ele tá batendo no Jameson. Tipo, tem umas histórias que ele tá mais agressivo. A própria morte da Jim DeWolf, que é nessa fase. Ele que é o que quer bater no Devorador de Pecados. O Demolidor, que digamos que tá mais racional. Daí tem a Guerra de Gangues, depois a gente vai falar, que ele também quer bater no Rei. Ele tá meio maluco lá. Sempre tem, digamos, histórias mais urbanas e que ele chega mais ao limite, assim. E toma medidas mais duras do que antes. E que nessa fase aí, tipo, meio que se tornou, meio que até pelo padrão da época, né? Tipo, super-heróis mais obscuros, anos 80, Dark Knight, meio que foi pegando essa ideia e o Aranha não era mais tão amistoso em algumas histórias. Ah, mas isso aí eu interpreto mais como ele já tá há tanto tempo nesse tipo de vida que ele já ficou de saco cheio de certas coisas também. Então, pra algumas situações ele fica mais pavio curto. Sim, sim. Mas enfim, daí... Tem esse retorno dele aí com o uniforme negro, ele vai descobrindo as mil e uma utilidades do simbionte, sem saber que é um simbionte, até então pra ele é só uma roupa tecnológica. É um bombril total. Inclusive tem uma cena até engraçada num dos quadrinhos lá dessa fase, que o Peter tá lá no apartamento dele e fala... Meu, esse uniforme é muito bom, mas quando o CC ataca, não tem jeito. Ele vai lá e joga o simbionte numa máquina de lavar. O que mais a gente pode falar aqui? É importante mencionar a fraqueza do uniforme contra o som, né? Que nessa época que ele também ele descobre. Sim, ele vai descobrindo as fraquezas do uniforme contra o som e mais pra frente, acho que contra o fogo também. Sim. Ele acaba descobrindo. Ele fica com essa roupa, ele volta com ela, né, na Amazing 252, e ele finalmente leva ela pro Reed Richards depois de adiar muito na Amazing 258. Sim, nesse meio tempo tem também as edições do Espetacular, das Team-Ups e coisa, e surgem diversos vilões novos, assim, tem até uma ilustração interessante do Ron Frenz, que é um painel que a gente pode até deixar no post aí, que é um pôster dele que mostra de um lado a fase do uniforme negro e do outro... a fase clássica, e daí na fase do uniforme negro tem esses vilões novos que surgiram nessa época, e os coadjuvantes presentes nessa época e tal. É, um dos primeiros que surge logo quando ele volta e a gente vê ali o cara já maquinando algumas coisas, é o Rosa, né? Um novo gangster, um novo cara que tá querendo ser o chefão do crime ali de Nova York, quer tirar o lugar do Wilson Fisk. Sim, ele é o, digamos, o vilão que tá... em ascensão aí, porque depois a gente vai descobrir que na verdade ele já tinha aparecido antes, né? Uhum. Mas ele agora nova identidade, né? Richard Fisk. E ele se alia a outros vilões que já estavam há algum tempo, como o Duende Macabro, o Halloween, aparece outros vilões, assim, o Blob, o Puma, outros vilões que tipo começam a dar as caras agora, né? Alguns que não eram da Galeria do Aranha e passam a ser, e outros que já eram e retornam depois de muito tempo. Uhum. É, e tudo vai meio que sendo maquinado aí pelo Núcleo Rosa e Duende Macabro, né? Porque o Duende Macabro, ele logo retorna, aparentemente ele tinha morrido naquela edição que o furgão dele cai no Rio Hudson. Uhum. Mas aí ele... E a gente vê que ele retorna mesmo, ele vai lá fazer uma aliança com o Rosa pra eles contra-atacarem o Rei do Crime. Mas antes disso, o próprio Rosa, ele contrata o Puma pra se livrar do Aranha, porque o Aranha já tinha atrapalhado demais os planos dele ali pro crime organizado da cidade. Sim, o Puma é um mercenário, né? Ele não é necessariamente um cara mal. Ele tem tons, assim, né? Tem épocas que ele ficou com uma dívida com o Aranha, assim, que o Aranha meio que poupou a vida dele em um certo momento, que ele começa, tipo, ah, não, agora eu te devo uma, dele ajuda, e depois ele não ajuda mais. Fica nessas vindas e vindas aí. É. E a história com o Puma, quando ele, o primeiro ataque do Puma contra o Aranha, é uma história bem legal, porque gera toda aquela situação clássica do Peter com o braço na tipóia, tendo que lutar contra o Puma, e... E a Mary Jane, né? No meio dessa história que a Mary Jane tá indo lá falar com o Peter no apartamento dele, o Puma chega, o Peter empurra a Mary Jane pra fora, o simbionte já pega, se veste ali no corpo do Peter, a Mary Jane fica trancada pro lado de fora, daí os dois vão saindo trocando sopapos aí do lado de fora do prédio, até que no final, quando o Peter volta, a Mary Jane tá lá ainda. O Peter tenta dar uma desculpinha. Não, é que... Não sei o que ela fala. Ah, nem não se esforça. Eu já sei faz tempo que você é o Homem-Aranha. E também nessa parada aí, a Gata Negra aparece com os poderes de azar, né? Algumas histórias antes até. Ela... Depois a gente vai descobrir que ela se submeteu a um tratamento do Rei do Crime lá pra despertar uma mutação latente que ela tinha, que era causar má sorte, né? Tipo, ela altera as probabilidades pra... É meio que um negócio assim... Ela não controla, sabe? Quem tá perto dela vai acabar se ferrando de um jeito ou de outro. E daí, por isso, o Peter até acaba passando por umas situações bem embaraçosas em algumas lutas, porque a Gata Negra acaba ferrando tudo. Sim. E ela não contou pra ele, inicialmente, que ela tinha feito esse acordo com o rei, né? Por isso que daí depois eles acabam até terminando, né? De vez. Desculpa interromper, que daí acho que você tá jogando muito, muito pra frente ainda na cronologia. Só queria voltar um pouquinho... Que o Aranha vai lá no laboratório do Reed Richards, faz os testes, lá ele descobre que é um simbionte mesmo, né, que tá se alimentando dos hormônios que o Peter produz quando tá em ação, e aí o Peter tenta fazer o comando mental lá pro bicho sair, ele não sai, ele já vinha apresentando uma resistência um pouco antes, foi isso que fez ele ir lá pro Reed Richards, e agora ele não queria sair de vez, até que o Reed lá com uma arma sônica consegue tirar o simbionte e prende ele numa cápsula que ele fica meio num estado dormente. E é interessante que nas histórias do Quarteto Fantástico dessa época, saiu no mix da Homem-Aranha da Abril, e daí dava pra ver como tava o simbionte, sempre nas histórias por trás apareceu o simbionte lá, tipo. Sim, sim. E daí quando até teve um incidente com o Dr. Destino lá, que acabou o simbionte escapando, né? Uhum. Saiu naquela Super Almanac Marvel 1 da Abril, que tinha uma história do Aranha contra o Duende Macabro lá. E daí a história do quarteto seguinte, aparece o simbionte escapando e saindo pela cidade. E é quando ele tira o uniforme que a gente tem a fantástica aparição do Homem-Vergonha. O Mônio tá aqui pra comentar, né? Pois é, uma pena. Que vergonha. Não, porque eu ainda quero fazer um cosplay de Homem-Vergonha, mano. Eu tenho esse sonho. É facinho, ô Herbert. A parte acho que mais difícil é você achar um pijama azul que pareça o uniforme do quarteto. Pois é. E daí, não pode esquecer do papel colado nas costas, Shoot-Me. Shoot-Me, é. Que infelizmente a versão do jogo de PS4 não tem. Eles esqueceram de colocar. Ou esqueceram ou não quiseram, né? Mas aí então ele se livra do simbionte e fica um tempo lá com o uniforme normal. Até a Gata Negra costurar um novo uniforme preto pra ele. Segundo ela, ele ficava mais sexy naquela roupa. O legal é que, tipo, tem uma cena ainda, só voltando, quando ele tá com o simbionte ainda, ele tá com a Gata Negra, né, a primeira vez que a Gata Negra vê o simbionte e ele tá com ela em cima de um prédio, assim, e daí ele fala, ah, não, esse uniforme aqui é muito confortável pra algumas coisas, tipo, pra me trocar e coisa, e pra comer, e daí ele pega e abre a boca do uniforme lá e eles começam a se pegar no teto do prédio. Ah, sim. Acabou com sentido a frase que ele disse, ele... Uma vez eu coloquei no grupo lá, se eu achar pra vocês, eu boto aí pra... Então, depois desse uniforme de tecido aí que a Gata Negra fez, ele começa a alternar as duas, né? Tipo, ele uma hora ele coloca vermelho, outra hora ele coloca preta, uma às vezes de dia, outra de noite. É bem, é bem aleatório, assim, né? Daí tem várias histórias que ele usa os dois, algumas ele usa só um. Fica um tempo nisso, né? E nesse meio tempo daí ele acaba terminando com a Gata Negra, né? Porque eles foram... Teve um ataque que eles foram fazer lá na central lá do Rei do Crime. A estreia do grande vilão Mancha. Exatamente, o grande vilão Mancha. Outro aí que surgiu nessa época, ela comentar, né? O grandioso Mancha e outros vilões meio zoados aí que surgiu nessa época foi o Raposa Negra, né? Que é um ladrãozinho meio barato e... Que... E sempre consegue passar o aranha pra trás. É porque o aranha tem pena dele, né? É que o aranha tem fraco por velhotes. Principalmente quando convidam ele pra ver uns filminhos. Exatamente. E, enfim, daí eles fazem esse último ataque aí no QG do Rei do Crime. E é lá que, no meio da ação, o Rei do Crime fala assim: ah, Gata Negra, você tem uma dívida comigo, me ajuda agora e enfrenta o Homem-Aranha. Aí tudo acaba a confusão, ela acaba... revelando o que seria essa dívida e fala que participou do... fez uns experimentos lá com o Rei do Crime pra ter esse poder de azar. Aí o Peter acha melhor terminar com ela, porque ela foi meio irresponsável, mas continua com o uniforme que ela mesma costurou pra ele. É isso, aí já dá uma chance pra Mary Jane começar a dar mais as caras, né, nos bastidores, tipo, sempre mais próximo do Peter, né, sempre ali voltando a fazer parte, né, do... tendo um relacionamento com ele, né? Depois de muito tempo que eles já tinham terminado, ela volta a se relacionar, assim, com ele de forma meio sem definição, assim. Não é um namoro, mas é, e fica naquela coisa, vai e volta. E ela até conta um pouco do passado dela pro Peter também, né? Porque ela fala assim, ah, já que eu sei o seu segredo, eu acho justo você saber o meu também, daí que a gente descobre todo o problema... de família que ela carrega aí no passado, que tinha um pai abusivo, a mãe que foi abandonada e só se envolvia com gente idiota. A irmã dela, que ela tipo, meio que ignorava os problemas da irmã e não ajudava. É, e que toda aquela pose de festeira que ela tinha foi o meio que ela encontrou pra fugir dos problemas, pra esconder os problemas dela. Sim, e também é interessante nessa época aí que tipo tem o casamento do Jameson, né? Com a Marla, tipo, os coadjuvantes estavam tendo uma evolução aí aos poucos, né? O casamento do Jameson, que é até uma história escrita pelo Stan Lee, daí tem aquela edição da Betty e do Ned meio que se separando, e daí acontecendo umas tretas, o Lance Bannon todo preocupado com o Duende Macabro, tipo... O próprio Flash Thompson também tava passando uns apuros lá com a Shashan, o relacionamento deles não tava muito bem. O Harry tem um filho nessa época... Nasce o filho dele, né, o Norm, numa edição lá envolvendo também o Duende Macabro. É, e agora avançando um pouquinho ali pra frente, né, o Aranha tava nessa alternância de uniformes, até que tem aquela edição, o Magaren acho que deve lembrar, quando a gente tava gravando nos Classics, que ele vai invadir aquela base subterrânea e tudo acaba indo pelos ares, aí começa aquelas três edições lá onde está o Homem-Aranha. Ah, sim. Eu vou lembrar porque... Ah, porque você gravou junto. Não, é a da porradaria, da explosão, não gravei. Não gravou? A da explosão, não. Eu jurava gravei, que você tinha gravado. Gravei a continuação, que é essa... Inclusive, tá no Super Almanac Marvel, a melhor encadenada que o Aranha já teve no Brasil. Que é, o Aranha passa um bom tempo... Mesma coisa que aconteceu durante a Guerra Secreta, que a Gata Negra começou a procurar o Aranha em todo lugar, vai lá no Clarim. Oh, vocês viram o Peter por aí? Não sei o que, é que eu tô procurando o Homem-Aranha aí, jogando a identidade do Aranha no ralo pra todo lado. Mas, então, aí tem essa fase aí que o Aranha fica um meio desaparecido, mas aí acho que ele tava com... Era naquele pré que ele tava com o uniforme azul e vermelho já. Sim, é lá que ele perde o azul e vermelho. Aí ele volta. E só passa a usar o preto ali em diante. É. Uma coisa que a gente esqueceu de comentar é quando o simbionte volta na primeira web of Spider-Man. Ah, sim, tem a clássica cena do sino, né? É, que o simbionte escapou lá do Quarteto Fantástico e... Apareceram, são os abutres, né, que são os vilões, aqueles abutres vermelhos, né, que são um grupo de quatro caras lá que conseguiram o invento do Adrian Toomes e resolveram tomar o lugar do abutre. É um quarteto de quatro. Exatamente, um quarteto de quatro. E daí eles são tão bosta que, tipo, até o Aranha, todo lutando contra o simbionte, né, pra se livrar da roupa, ele consegue derrotar os quatro, né, tipo, É uma luta bem interessante. É, a história toda vai se desenvolvendo nisso. O Aranha se balançando todo atrapalhado, por causa que o simbionte tá tentando tomar o controle dele de uma vez por todas, e os abutres atacando. E basicamente é o Aranha lutando contra 5 vilões. 4 bosses e um que tá sendo uma ameaça um pouco maior ali. O pior é que poucas edições depois o Adrian Toomes retoma como abutre e bate nos 4 sozinho também. E aí, como o Everton disse, tem a clássica cena do sino, em que o simbionte aparentemente morre. Mas só aparentemente. Pois é, ali que tipo, começam a... Pouco, na verdade, um tempo depois, começam a ter hints, assim, dicas que o Venom vai aparecer, né? Que daí tem cenas que um braço empurra o Homem-Aranha no chão, daí tem outras que tipo, ele sente que tá sendo observado. Tem algumas dicas, assim, isso mais pra frente, né? Que o Venom se utilizava. Não tinha nenhuma dica que era Venom ainda, né? Só que tinha uma pessoa lá que tava, aparentemente, atacava o Aranha e... Essa parada do sentido de aranha, nessa história aí do sino e tal, o sentido de aranha já não ativava pro uniforme, porque ele passou muito tempo com o uniforme e não reconheceu como perigo. Uhum. E daí o uniforme, inclusive, se disfarça da roupa azul vermelha e quando ele vai usar, ele se torna a roupa preta. Tipo, quando ele vai pegar a roupa nessa edição aí, né? Uhum. Que o uniforme já não ativa mais o sentido, né? Agora voltando pra aquela história que a gente tava falando, ele perde o uniforme azul e vermelho e passa a usar somente o uniforme preto. E vai seguindo assim nas aventuras dele. Sim, passa, vem o Wolf, Guerra de Gangues. Aí é importante citar também que nessa época da Guerra de Gangues, muitas histórias dessa época, né, o Aranha tava junto com o Demolidor, né? Nessa da Guerra de Gangues também, ele tava junto com o Demolidor ali. No final, o Demolidor meio que engana ele, daí ele fica bravo. E tem aquele quadrinho icônico do Demolidor vestido de Rei do Crime, né? Uma cabecinha minúscula. Uhum. E nessa época aí, como é isso que a gente veio falando, assim, tipo, ele tava cada vez mais em atrito com a Gata Negra, surgiu o Estrangeiro lá, que daí já se meteu também na história dele com a Gata, teve histórias com o Dente de Sabre lá, que a Gata ajudou ele, daí depois o Doutor Estranho deu poderes pra Gata de novo, e depois tirou. É uma coisa, é um rolo aí que se estende por várias edições e que o uniforme negro, de certa forma... O poder da Gata, o poder da de má sorte da Gata nunca voltou. Assim, o Doutor Estranho tira e daí ela... Ele dá uma roupa. Ela usa aquele ouro aranha, né? Um uniforme ridículo lá que é. Pelo amor de Deus. Dura só um pouquinho, né? Dura poucas edições, ela já volta com o antigo. Mas daí depois ela vai ganhar uma roupa mais reforçada lá que. É que eu digo assim, nessa parte do Dr. Strange me confundi. Na verdade, ele tira os poderes mesmo e ela tava no meio de uma luta, se não me engano. Sim, sim, ela tava indo pra atacar e os capangas vão e lá, ah, tudo bem, pode vir. Aí ela leva um cacete, quebra. O cara quebra uma ala toda. Apanha, como diz o Mônio, apanha que nem gente grande. É. E daí ela fica meio que... Aí ela fica, o que aconteceu? O que foi? O que foi? Não foi? Aí o Aranha fala, depois, então gata, eu fui lá no Doutor Estranho, ele fez um negócio comigo, pode ter afetado você, tá? Eu não avisei antes, mas talvez você não tenha que ir pra porradaria. Aí ela fica brava. Acabou as 7 vidas. Acabou. Tá na última já. É que o poder da gata, né, como vocês comentaram, ela já tava influenciando a má sorte do Aranha. E daí ele foi lá no Doutor Estranho e falou, me ajuda aqui. Aí ele percebeu que ele tava com uma aura estranha de má sorte. E daí ele falou, não, vou tirar e vou tirar a fonte também, né, dessa aura. E acontece o que acontece. Eu mencionei o uniforme da Gata Negra novo nessa época, que era usado, era feito com ouro e tal, porque esse ouro, ele também tá ligado a uma outra história dessa época, que tá relacionada à Guerra Secretas 2, né, que a gente não comentou, mas teve a volta do Beyonder, dessa vez se passou na Terra, Guerra Secretas 2, e ele transformou um prédio em ouro, num momento meio despirocado dele lá. E daí o Aranha ficou com um pedacinho desse ouro que restou, né, e daí ele fica várias edições com aquela caderneta de ouro lá, sem saber o que fazer. Tipo, é bem, bem interessante essa subtrama que foi se arrastando aí. Daí tem uma edição que ele perde o apartamento, daí depois é reconstruído, né? Se não me engano, eles usam esse ouro aí, não lembro se foi esse ouro ou se foi a Mary Jane que reconstruiu, teve um negócio assim, né? Eles fizeram um mutirão ali pra reconstruir o apartamento dele. Deveria ser republicado essa Guerra Secretas 2, porque foi muito complicado pra... Ah, sim, abril era complicado. Abril, né? E ficou muito difícil você além de você ter que ler várias revistas, muita ponta solta ficou e você não sabe como que terminou certas coisas, mas vai saber qual que é o plano da Panini, né? Então... Ah, relaxa, acho que os planos da Panini para encadernado do Homem-Aranha é Tormento e Última Caçada de Kree. E Superior, mais um dos 30 que... Esse negócio daí da caderneta, daí na mesma época tem a volta do Esmagador Hogan lá da primeira história da Amazing 15. Tem várias histórias icônicas nessa época aí, né? Tipo, tem o Sindicato Sinistro, que é aqueles vilões série B, né, do Sexteto, que seria o Rhino, a Boomerang, o Besouro, enfim. Tem duas ótimas histórias nessa época, que é aquela do que formam o grupo dos desajustados, que é o Garoto Aranha com o Homem Sapo e o Groxo, e a Excelente Aranha Suburbana. Isso, todas são dessa época. O Tom DeFalco tava muito bem, né? O Tom DeFalco e o Ron Frenz eram uma equipe que durou bastante aí, que teve bastante clássicos aí no nome deles, né? Peter David, Rick Leonard também, né? Parece que eu ia falar. A Aranha Suburbana é muito boa. O Tom DeFalco tava muito bem, só que não é dele. Peter David, né? Peter David. Pois é, o Peter David no outro título, eu digo, teve vários arcos aí, que eram do Sindicato, é do Peter David, é do Tom DeFalco. Teve eles vão se misturando lá. O Jim Owsley, que é o Christopher Priest atualmente, também participou bastante nessa época. Inclusive tem aquele crossover lá dele com o Wolverine, que o Ned morre. Daí é revelada a identidade do Ned, que era o Duende Macabro, mas na verdade depois não era. Roger Stern mas depois... ficou um bom tempo acreditando que era, né? Daí o Halloween tomou o lugar dele, né? Acho que foi só anos 90 depois que o Stern volta pra contar como seria mesmo, né? A identidade. Foi, na verdade, né? Como foi, é. Mas era meio que a ideia original que ele tinha, né, em mente. Sim. Outra coisa que acontece nessa época aí até já citei a morte do Ned, né? E o Halloween tomando o lugar do Duende Macabro, né? Se tornando o segundo Duende Macabro. A morte do Ned e a Beth ficando despirocada de vez. Eita, louco. A Beth, nessa época aí, tava realmente a toda, né? Bom, até que chega um dado momento ali da história, em que o Peter pede a Mary Jane em casamento. Ah, enrola, diz que não, mas aí no final ela diz que sim. E temos aí um momento histórico do casamento do Peter, que apesar de... Na época ele tá usando muito mais o uniforme negro. A capa foi com o uniforme clássico, né? É, até naquela história do Wolverine, ele compra na Alemanha uma fantasia do Homem-Aranha, né? Escrita de Spine, né? Que é o nome do Homem-Aranha em alemão, acho que é, né? É. E daí ele começa a usar o uniforme vermelho. Vermelho naquela época. Ali, é, esse uniforme aí que ele vai usar agora depois do Venom. A gente chegou a comentar agora... No último Trip View Classic, que a Mary Jane tira de uma caixa lá, aqui ó, você tem essa fantasia bosta aqui, volta a usar ele pra não usar essa preta aí. Sim, nessa época aí também tem outras histórias aí já permeando o casamento aí, tem o surgimento da Silver Sable, que o Tom DeFalco também criou, se não me engano, nessa época aí, teve a Batalha com o Sword of Fogo, que se não me engano é do Tom DeFalco também, e daí a Última Caçada, né? Que daí o Demates, digamos, se consagrou no Homem-Aranha nessa época aí, Demates e Mike Zeck, criando aí, dependendo da sua cronologia, né? Se for a da Abril, acontece antes do casamento. Se for na original, o Peter e a Mary Jane já estão casados. Sim. O Craig usou o uniforme negro na Última Caçada aí, só pra comentar. Ah, é. Ele usou a capa icônica do Homem-Aranha saindo da... Não, o Craig usou o uniforme negro. O Kraven usou o uniforme negro quando ele foi o único Homem-Aranha superior de verdade. O único vilão que foi superior ao Homem-Aranha usando o uniforme dele. Ele bateu no rato sozinho, né? Ele foi superior. O Aranha não bateu no rato sozinho, tinha que ter o Capitão América junto, né? Eu tô imaginando o Magaren com uma listinha, assim, fazendo check, né? No que ele tem que fazer. Super Almanac Marvel, o melhor encadernado que o Aranha já teve. Check. Kraven, o único Homem-Aranha superior. Check. Não falei nenhuma mentira até agora. Tem também nessa época a volta do Devorador de Pecados, o Electro, naquela trama bem legal lá do Peter David, né? Que o Aranha também tá usando o uniforme negro ainda. Tem o Peter dando aula voltando pra escola antiga dele lá pra dar aulas. Olha aí, ó. Quem dizia que o Straczynski tinha tinha grandes ideias em botar o Peter como professor, isso na verdade já tinha muito tempo atrás, né? Desde antes, até o Roger Stern já fazia ele dar aula lá na época da pós-graduação, né? Ele já dá aula fazia bastante tempo. Mas o Peter, eu não lembro agora, ele dá aula na escola ou na faculdade? Ele, nessa história aí que eu citei, da época do que, nessa, inclusive o Cérebro Vivo reaparece, né? Ele vai dar aula lá na escola dele. Ah, a gente acabou de falar, ele volta pra mim e tal. É da escola mesmo, é verdade. Inclusive ele encontra daí, tipo, um menino lá que parece ele, daí, tipo, que até se torna o Curto, né? Que é um vilão que durou bem pouquinho nessa época. É, um menino que parece ele. É parece que tanto. O filme lá do Espetacular Homem-Aranha 2, né? A trama dele, né? Que ele fica tão. Parece tanto ele que é um bosta igual ele também. Por isso que ele se reconheceu. Tem o Chance, né? Aí como o vilão que surgiu nessa época, o grande Chance, né? Eu gostava do Chance. Cara, não teve muita chance depois. E é isso. E ele vai seguindo a vida casado dele com a Mary Jane, os dois vivendo aquele apezinho apertado, até que surge o Venom, ameaçando aí a Mary Jane, pegando um momento meio vulnerável dela. O e Venom surge justo na história que eles estão fazendo a mudança, né? É, eles estão procurando ainda, né? Eles estavam lá no apartamento antigo, eles queriam achar uns apartamentos, só que tava difícil de dinheiro e não sei o quê. Sim. Não, eles já tinham se mudado. Eles já acabaram de se mudar. Eles estão fazendo uma mudança, né? A gente gravou isso semana passada, Maurício. A Mary Jane se mudou pro apartamento do Peter. Tanto que teve aquela festança lá, da senhora Muggins, que o Peter fica bêbado e vai lutar. Não, tanto que ele acaba de ligar, ele tem uma hora que ele liga lá pro porteiro, ele fala, a gente acabou de se mudar aí pra... A gente não tem telefone ainda, avisa pra minha mulher que eu vou me atrasar, não sei o que. Então, mas isso eles já estão no Bedford Towers. Antes eles estavam no AP do Peter, e é lá que o Venom aparece. Ah, não. Aí a Mary Jane fica traumatizada lá, eles passam uma noite num hotel. Ela daí a mudança rola nessa edição, na 300. Isso, daí aí eles mudam pro... Tem uma cena que tá o Harry ajudando ele a fazer a mudança e tal, o Robertson também, e daí ele vê o Venom pela janela. Sim, mas quando o Venom... aparece lá pra assustar a Mary Jane, é no apartamento do Peter ainda, lá no Chelsea. É no antigo. É, aí eles fazem a mudança que o Venom não consegue encontrar ele, fica uma grande pela perda cidade. Nessa edição, né? Não só o uniforme negro foi uma grande perda nessa edição, o famoso índio do Peter já o era. O índio, é, uma pena. Aliás, eu não sei se o índio foi embora nessa ou se naquela quando uns bandidinhos lá destruíram o uniforme dele lá perto da Homem-Aranha 90 da Abril lá. Se eles já tinham destruído o índio também, não tenho certeza. Não, o índio sobreviveu. Aquele ataque lá, o índio sobreviveu. É, então é aí que damos adeus ao índio. Eu tô esperando um roteirista aparecer pra transformar o índio no vilão, falando que na verdade era uma forma de madeira viva que tava habitando lá e que agora quer se vingar do Peter porque não suportou o abandono. Era um totem, né? O índio do totem. Na real, pra quem não sabe o que é esse índio que a gente tá falando, dá pra deixar uma foto do índio aí, né? Eu tô falando uma foto do índio, cacete. O Mônio vai ter que colocar isso na vitrine. O índio era tipo aqueles índios de tabacaria. Eu estava falando aqui no mudo há meia hora falando do índio. O Maurício falou de virar um vilão, eu tava falando aqui que ele já existe. É só assistir o episódio do Pica-Pau lá, do chefe Charlie Cavalo. É interessante que daí, nessa edição aí, que ele se livra do simbionte, que ele vence o Venom, né, pela primeira vez, ele usa uma fraqueza, ele usa além dos sinos, ele usa o fator teia orgânica, como o Venom usou muita teia, ele fica enfraquecido, né? O simbionte acaba perdendo são projeções dele, na verdade, a teia, né? É, então, tipo, matéria orgânica mesmo. Gasta, né? Ele consegue vencer o Venom nessa edição aí e deixa de usar o uniforme preto, pelo menos por um tempo, né? A pedido da Mary Jane, porque ela falou, eu fiquei muito traumatizada, tira essa roupa, não usa mais ela, e ele mesmo fala assim... Agora o Venom é um vilão, né? Então meio que ficou associado àquela roupa, então se ele sair usando por aí, muita gente confunde, né? Uhum. Vamos confundir o Aranha com o vilão. Bobear o Jameson vai até começar a fazer editoriais contra ele. E é isso. Acho que daí nos quadrinhos. Tá bom, até o próximo. Tchau. Fase do uniforme negro clássica, digamos assim, né? É, a fase do uniforme negro simbionte e pano se encerra ali na edição 300. Ainda tem uma outra coisa, como o próprio Maurício falou aí, ou foi o Everton, sei lá. falou dos esgotos, olha lá que o Aranha usa ele pra entrar no esgoto pra ir lá pro Morbius, numa história do McFarlane. Exato, é importante até falar que o David Michelinie, que foi o finalista aí da fase do Uniforme Negro, né, e o Todd McFarlane finalmente se consagrou aí, né, tanto que o uniforme negro dele, assim, ele usando o uniforme, o Peter com o uniforme negro do McFarlane é uma das mais clássicas, assim, né, que o pessoal lembra bastante do uniforme negro pelo McFarlane também. A próxima aparição desse uniforme negro de pano, se eu não me engano, vai ser na saga do clone lá, quando o Peter pega só a máscara e as luvas pra sair por aí. Dessa do McFarlane saiu na Spider-Man, né? Naquele título que era dele. Sim. É uma história do Morbius, né? Que ele usa o uniforme negro, os prêmios de esforço e tal. Mas foi só por aquela edição, né? Ele não usou mais. Sim, daí sim. Da saga do clone aí, que tu citou, esse uniforme que ele usa só as luvas e a máscara, né? É uma edição que já tinha outros Homem-Aranha participando, né? Tinha o Aranha Escarlate e tinha um terceiro Homem-Aranha que usava a roupa clássica, daí meio que pra diferenciar desse terceiro Homem-Aranha, que depois se tornaria o Aracnocida, ele usa essa roupa aí improvisada, que inclusive no jogo do Play 1 lá, tem ela pra escolher. Eu citei ela porque... Não que eu leia a história recentemente, mas eu acompanho quando o pessoal passa no grupo, como sou um dos que aprova os posts, normalmente eu leio tudo que passam lá. Numa dessas revistas atuais aí, a do cara que eu não sei falar o nome lá, o Chip Kavinsky lá, Javinsky, sei lá como que é. Enfim, é o cara da Peter Parker que tá acontecendo, tem uma história atual. Aconteceu uma coisa recente lá, o Peter, não sei se é uma explosão, se ele perde uma parte do uniforme, aí ele entra em casa, ele só tem um uniforme pra usar. E ele sai usando o resto de novo a blusa, essa máscara e as luvas que ele guardou numa caixa. Meio que uma referência a essa fase da Sagro Clone. Aí ele sai com o uniforme normal dele, só com a máscara e as luvas de pano pretas. Nessa época também foi lançado um Arif, né? Que mostra o que aconteceria se o Peter ficasse com o Subionte. Foi bem nessa, perto dessa época aí. Não sei se a gente vai comentar depois ou... É, pode ser. Porque é agora... Daí... É que agora vocês vão falar de coisas mais recentes, eu vou começar... Enfim. É, pode comentar aí do Volta ao Preto lá, Volta ao Negro, Volta ao Céu, o Diabo. Por algum motivo, o Maurício que gosta dessa história. Vai lá, Maurício, brilha. Eu estava meia hora falando no mudo aqui. Normal. Eu tava falando alguma coisa antes de falar de chamar do. Essa aí do Back in Black. Ah, é. Que a gente descobre nesse What If que o que aconteceria se o uniforme negro dominasse o Peter é que ele ia abandonar o Peter pra depois dominar o Hulk e o Thor. E que o roteirista dessa história tava totalmente enlouquecido, porque ele vendo que o negócio tá que envelhece o cara rapidamente, não sei o que, mata e causa. É constrangedora, tipo, esse é um dos What If que eu menos gosto, assim, porque o cara não entende nada de simbionte, ele faz um massa velho geral, né, vamos colocar aqui no Thor, vamos colocar no nos Vingadores em geral, e faz uma bagunça maluca lá. É, e depois disso daí tem a saga do clone, que já foi comentado aí, o uniforme improvisado, e um dos retornos mais conhecidos aí do uniforme negro é na saga Back in Black, que é quando é o álbum do CDC. Hã? Não é o álbum do CDC. não é o álbum do CDC. Também é, né? Mas não, também é. Não é o que comentaremos aqui agora. O álbum é melhor, né? Basicamente, nessa saga, ela se passa depois do Peter ter revelado a identidade dele na Guerra Civil. E daí a Tia May acaba tomando um tiro, a mando de um dos mercenários lá do Rei do Crime, que era pra acertar o Peter. Ele desvia e acaba acertando a Tia May. E daí ele tenta levar ela pro hospital, tenta fazer ela se recuperar pra viver, porque tudo indica que ela vai morrer. E daí pra mostrar que ele está bravo... Tem toda uma vida pela frente, pô, tem que salvar. Aí pra mostrar que ele tá bravo, que ele tá puto, ele veste o uniforme negro e sai batendo em todo mundo até chegar no Rei do Crime, que tem uma surra icônica, bastante comentada entre os leitores também. Nessa época, inclusive, foi perto da época do filme, né? Que, inclusive, eles meio que pegaram uma época ali bem propícia, né? Pra voltar com o uniforme negro. Uhum. O filme que eu digo é o filme que do Homem-Aranha 3 lá. Sim, sim. Pra que citar esse tipo de coisa? Um filme que tem que ser esquecido. Meu Deus. Bom, partindo desse conceito aqui pro Magaren, a gente já citou tanta coisa que tem que ser esquecida também. Pois é, a gente tem que esquecer esse tipo de filme. Onde já se viu o Homem-Aranha fazer tudo, não ser apenas um lambe-bola do Homem de Ferro? Ah, então, depois desse Back in Black aí, né, que tem o pacto e tal, ele não chegou a usar o uniforme negro, assim, efetivamente por algum arco, né? Ele ficou mais, assim, participações, lá de vez em quando. No Aranha Verso deve ter um lá no meio que usava o uniforme negro, coisas assim. Sim, sim. Bem acho fraco. Que de aparição relevante nos quadrinhos, a Back in Black foi a última. É, na real, dá pra fazer uma menção honrosa, tem uma edição, é uma fase bosta, né, a fase do Howard Mack lá, e do John Byrne ali na época da Homem-Aranha Premium da Abril, tem uma edição lá que ele volta a usar o uniforme negro e luta com o Venom lá, acho que é, se não me engano, a 12, a 13 lá. Uma edição até desenhada pelo Eric Larson, que aparece assim, a capa é bem icônica, ele olhando no espelho e tá o Venom, assim. Eu sei que naquela edição ele usa o uniforme negro também, de pano, claro, mas foi só aquilo ali que eu lembro, assim, de cabeça. Uhum. É, e a gente não especificou no começo, mas falando pro ouvinte agora aqui, não vamos falar sobre o Venom, porque já tem um tweepcast sobre ele. Sim, que é o tweepcast número. Aí entra a voz do Google. Verdade. Aliás, tem um negócio, até dá pra fazer uma. Também uma menção honrosa, que o Homem-Aranha Negro meio que foi o pseudônimo do Mac Gargan durante os Vingadores Sombrios, né? Que ele era o Venom na época e ele tinha que se passar por herói pra meio que. Era os Vingadores do Norman, né? Aquela fase do Renato Sombrio, quem leu aí sabe. Ele meio que tomou o lugar, assim, do Homem-Aranha pra opinião pública e daí ele molda o corpo dele pra ficar meio que parecido com o do Aranha Uniforme Negro, né? Daí ele foi conhecido como o Homem-Aranha Sombrio, né? Por um tempo. Uhum. É, e tem até aquele negócio lá que o simbionte vai a leilão e é o próprio McGargan que compra, né? Na saga lá do. No arco do. Primeiro é o Fortunato, que pega e daí depois o McGargan pega. Daí. Isso, isso. O Ed põe o simbionte a leilão. Sim, e daí, tipo, o McGargan usou ele como Homem-Aranha mesmo, sem ser como Venom, durante essa época aí, que ele meio que alternava entre o visual Venom e o visual Homem-Aranha quando ele aparecia em público com os Vingadores da época. Uhum. É naquela fase que o Mercenário tomou o lugar do Gavião Arqueiro, a Rocha Lunar, se não me engano, era a Miss Marvel, tipo, eles meio que eram os Vingadores, mas os nossos planos eram os vilões e tal. Não é uma fase muito boa, mas, enfim... Acho que dá pra puxar agora os universos alternativos, né? A gente já falou do que aconteceria ser, mas aí tem a versão do uniforme negro no Homem-Aranha Ultimate também, que ele acabou usando por poucas edições. É uma saga bem, bem resumida, que lá, na verdade, o simbionte é um projeto dos pais do Peter com os pais do Ed Brock, que aparentemente seria um negócio pra curar o câncer, coisas do tipo. Eu sempre achei esse conceito da roupa do uniforme negro ser uma roupa pra curar câncer meio estranho. Porque, claro, né, deu errado, obviamente, porque se transformou num monstro. Mas é algo assim que, tipo, meio que tira a pegada do Aranha ser um herói qualquer, assim, que qualquer um pode ser uma Aranha. Porque daí já vincula os pais dele criar um monstro super poderoso, que é o Venom, e ele depois se tornou o Homem-Aranha e foi picado pela Aranha por acaso. Tipo, foi meio... Eu não gostei assim porque ficou muito ligado, sabe? Ficou estranho. Mas essa é a versão Ultimate, né, do uniforme negro aí que muita gente até hoje confunde aí, achando que o uniforme negro original também tem a ver. Não, um é alienígena, o Ultimate é terrestre, né, o uniforme negro. Mas é o mesmo design, até tem alguma relevância assim, porque no jogo aquele, o Shattered Dimensions, o Homem-Aranha Ultimate aparece com esse uniforme negro, tipo... Eu acho que só que nos quadrinhos do Ultimate, o jogo eu não lembro, mas nos quadrinhos eu acho que ele não tem aranha branca só. Ela surge depois, só com o Venom, não? Na verdade, o Venom não tem no início, o Venom não tem. Daí depois ele... Na verdade, quando o Homem-Aranha usa, já aparece sem aranha branca. Daí algumas edições depois começa a aparecer aranha branca, e daí com o Homem-Aranha. E daí depois, quando vai pro Venom, não tem aranha branca. Daí só vai aparecer a Aranha Branca no Supremos 3 lá, que o Venom aparece, daí tem a Aranha Branca. Ah, sim. E no jogo também, que não tem aranha branca, e daí no final do jogo, quando ele absorve o Carnificina, ganha aranha branca, se não me engano é isso. Não lembro do jogo exatamente, faz muito tempo que eu joguei, mas eu... É, eu também, não vou lembrar. Ele ganha aranha branca no jogo também. É, um outro universo alternativo que a gente comentou recentemente nos podcasts aqui do Aracnofan é o da Spider-Gwen, que ela foi carinhosamente apelidada de Gwenon. Na verdade, lá o simbionte, ele faz parte de uma pesquisa lá dos laboratórios do Rei do Crime, que é o Matt Murdock nesse universo, e ele resolve emprestar pra Gwen, utilizar numa missão ali pra salvar o Harry, mas como ele ia querer uns favores em troca, né? E ela ia ter uma dívida com ele. Mas segue a mesma ideia, ela ganha uma versão preta da roupa dela, depois ela vai buscando vingança contra o Rino, que espancou o pai dela na cadeia e foi parar no hospital, tá quase morrendo. E ela, por isso ela acaba ficando um pouquinho mais agressiva. Enquanto ela tá lutando, ela se questiona também. Caramba, mas por que que eu tô fazendo isso? Aí vem uma outra parte da consciência dela falando, não, faz isso mesmo, tá certo, tem que se vingar. Coisas assim. Essas edições já chegaram por aqui já? Já chegaram. Já foi o último Trip View, né? Foi. Gravou eu e o Presso. O Presso e o Maurício gravaram alegremente. Nossa. Tava tão empolgado. O que salvou mesmo foi o visual da Spider-Gwen, que ela com a versão preta da roupa ficou bem legal. Mas só isso também. Ah, acho que todo uniforme alternativo acaba tendo, pelo menos mais recente, né? Acaba tendo seu uniforme negro. O próprio que eu já falei, não sei se eu falei ou se eu cortei, a do Renove Seus Votos. A Garota Aranha tem uniforme. A Garota Aranha, depois ela vai ter no... É mais renda, né? É mais lá pela metade, lá. Aí ela chega a usar o uniforme negro? Não chega. Lembro. Sim, eu lembro do Peter aparecendo como Venom pra ela. É mais na frente só. Ah, aí depois aparece a clone dela, que é a Mayhem, no finalzinho lá. Assim, o Porco-Aranha, eu acho que no universo dele aparece. Porco-Aranha sempre tem. Tem o Pony Parker com o uniforme negro, que é quando ele cai num balde de tinta lá. E fica é verdade. É o conceito famoso, né, Kiko? Ele é reutilizado várias vezes, assim, nos universos alternativos da Marvel. Se contar os desenhos como universo alternativo que eles são, então... Ou da série dos anos 90 até, ou do... 99 lá não tem, né? Vai direto pro Venom, né? O Miguel nunca chegou a... É, não tem. É, daí onde ele aparece acaba sendo no filme lá do Homem-Aranha 3, que até agora foi o único filme que a gente viu que aparece o uniforme, até então. É uma ideia bem desperdiçada, na verdade, né? Foi bem... Foi forçado a aparecer no filme, foi rápido. Né? Foi meio rápido, fizeram... Se fosse fazer certo, tinha que fazer... Em vários filmes, mas não durou então, vários filmes. Eu sempre falei assim, tipo, eu gostei do final do filme, só que eu acho que deveria ter sido ele se livrando do simbionte no final do filme. Ele passava o filme inteiro com o simbionte, fechava o arco do Harry, e daí no outro filme daí faz um só contra o Venom e tal. É, não sei. Acho que o Raimi já não queria usar o Venom. Puseram no... É igual se me fizesse fazer um filme do Venom, do Super-Homem. Imagina a beleza que ia sair. Foi o que o Remy fez. Falou, vocês querem? Tá bom, faço. Tá aqui, ó. Toma essa bosta. É, a única diferença, assim, do simbionte do filme pros quadrinhos, além, obviamente, do visual, que, na verdade, o filme é meio que um recolor, né, da roupa dele. Muda um pouquinho o símbolo ali só e tal. É que a personalidade dele não fica necessariamente mais agressiva. Ele fica mais impulsivo, né? Assim, ele toma algumas atitudes meio idiotas, na verdade, né? Ele sai dançando, ele bate na Gwen, ele faz umas coisas meio... Bate na Mary Jane, né? Tem umas coisas bem... Começa a usar uma franja... A gente descobre que além de força e agressividade, o simbionte dá habilidades dançarinas pra ele. Mas eu considero até que ele fica um pouco mais agressivo pelo modo como ele trata o Ed Brock lá quando descobre que ele tava mentindo. É, sim, ele fica impulsivo, né? Ele fica meio maluco, na verdade. Assim, ele não parece uma pessoa real, na verdade. Se for pensar assim, ele não parece alguém normal, né? Naquele filme. Ele toma umas atitudes meio, tipo, ele dá em cima de todo mundo. Ele fica meio louco, né? O que gera memes ótimos. Além disso, apareceu também em animações, né? Acho que praticamente todas as animações depois dos anos 90 tiveram a versão do uniforme negro, exceto a Ultimate. Eu acho que... Eu posso estar falando muito errado agora, mas acho que na Ultimate o simbionte foi direto pro Harry. Eu pulei essa parte, eu não sei. Eu não me lembro do Aranha com roupa preta. O Harry é o Homem-Aranha preto e é o Venom nesse desenho. É. Ele vira o Homem-Aranha preto no início e daí se torna o Venom conforme o negócio vai controlando ele. Mas não vale a pena assistir, não. Tipo, não, é não, não, pode pular. Acho que o mais importante citar é a animação dos anos 90 mesmo. Que isso foi que ela... é liberdade criativa, hein? Se a gente bem criativo, tem algumas adaptações, tem umas que... Olha, é como foi dito, é melhor passa longe, não, nem pensa em ver. Não, o problema dessa adaptação, se colocasse produzido pelo Marvel Studios, seria a melhor coisa que já foi feita na história da humanidade. Ah, claro, obviamente. Mas eu acho que das animações o mais importante é de citar é dos anos 90 mesmo, porque foi ela que criou esse conceito aí do uniforme deixar ele agressivo e mais forte. É importante citar que a gente não falou antes, né? Que o uniforme não deixa ele mais forte. O uniforme cria teia e tal, mas os poderes em si é isso que altera. A força aumentada no uniforme negro foi criação mesmo do desenho dos anos 90. Numa história antiga que o Venom aparece, se não me engano é na Homem-Aranha 125, 126 de abril, ele menciona que o simbionte, quando entrou em contato com o Homem-Aranha, não aumentou a força dele, pois o organismo dele já tinha uma mutação própria, né? Seria a picada da aranha. E daí quando foi pro Ed Brock, replicou o poder do Homem-Aranha, a força, né, e a capacidade de escalar a parede e outras coisas, e além disso, como o Ed Brock já era... ele era fisiculturista, né? Ele já marombeiro. Era. Aumentou a força baseado nisso, entendeu? E conforme ele ficava mais forte fisicamente, a força dele geometricamente aumentava. Mas na realidade é uma força replicada do Aranha. Ou seja, no Peter em si, o simbionte não tinha mais força que ele para dar força extra, entendeu? O simbionte foi ganhar força extra depois, quando copiou a força dele. Tanto que os simbiontes que aparecem por aí, como na saga Planeta dos Simbiontes lá, que o Magaren ama, os simbiontes não têm essa super força assim, tipo, natural. Ela é uma força do Aranha que foi copiada, digamos assim. Depois foi aumentando, né? Carnificina e coisa, mas sempre aquela linhagem ali daquele simbionte, que é o simbionte... que tem essa mutação aí de ter a força da aranha dentro dele. É, mas pra deixar o Homem-Aranha dos anos, da animação dos anos 90 lá mais forte, acho que ele não precisou fazer muito esforço, porque ele mesmo disse que não conseguia levantar nem um fusquinho. É, a força dele era mais limitada, né, comparada à força do Homem-Aranha dos quadrinhos, a força do Aranha da série dos anos 90 era diminuída. Bastante. Daí quando ele pega o uniforme negro, realmente aumenta, né? E daí tem esse negócio, que se torna mais agressivo. E essa série faz várias homenagens aos quadrinhos, né? Aquele pesadelo clássico do Peter, que até aparece na abertura, que ele tá sendo disputado pelas duas roupas gigantes lá, é direto de uma edição dos quadrinhos. E o que eu disse sobre ela tá tão forte no imaginário popular sobre o Homem-Aranha, é que no Homem-Aranha 3 tem exatamente aquela cena dele se vendo com o uniforme novo refletido lá no prédio de ponta cabeça, né? Sim, é que essa sim é uma cena original da série dos anos 90, né? Essa cena não tem nos quadrinhos. Uhum. Outra que vale comentar, que acho que ficou bem adaptada ali no arco, é a do Espetáculo Spider-Man, que afinal tudo que essa série fez ficou bom. É, redundância falar. E essa série, ela pega mesmo o conceito dos anos 90, além da agressividade, o fato do simbionte ter surgido com o John Jameson, o astronauta, né, filho do Jonah, que vem pra Terra e traz o simbionte, né, como eles não podiam adaptar as Guerras Secretas, e no desenho dos anos 90 eles também não adaptaram, pelo menos até aquele ponto da série, eles usam essa outra forma de trazer o Alien pra Terra, né. E o que eu gostei, ou o que eu mais gostei, porque eu gostei de tudo, do que o Espetacular fez... É que o visual dele, ele começa igual, parecido com o do filme. Apenas o uniforme do Aranha pintado de preto, com as teias e tudo. Conforme o simbionte vai tomando controle, ele vai tomando a forma, mais ficando mais parecida com o visual clássico. É, a aranha vai aumentando, né? As teias vão sumindo, até ele ficar o visual aranha negro clássico mesmo. Sim. O que eu acho que você pode considerar isso pro Venom também, se você considerar a primeira aparição dele. Que eu até comentei lá no Classic, Magaren, que ele tá com aqueles dentes normais ainda, né? Só tem a boca normal, mas nada monstruoso. E depois a boca vai cada vez mais aumentando, os dentes ficando mais pontudos. Quando o Larsen entra nos desenhos, ele aumenta bastante. a baba, sim, os dentes, até o tamanho dele. A língua, o tamanho até era uma coisa meio constante nesses quadrinhos antigos. Foi depois com o Gargan ali que começou a ficar monstruoso, né? Tem edições que ele tá quase o tamanho do Hulk. Uhum. Mas nessa época aí que o Venom foi mudando de visual, tem uma edição do McFarlane ainda, que até saiu naquela O Melhor do Homem-Aranha, que ele tá com... que a capa lá, que ele mostra a língua e tal. Foi ali que o Eric Larson tirou a ideia de colocar a língua, né? Sim. É, eu ia falar que você pode interpretar desse jeito também, que é cada vez mais o simbionte tomando conta dele, uhum, e ficando mais monstruoso. É, eu acho que teve também um arco do simbionte, né, nessa nova animação aí, Marvel's Spider-Man. O Magaren que tava acompanhando lá e escrevendo os episódios, você lembra, Magaren, se ele também chegou a usar a roupa preta? No começo ele usa... ele usa por um ou dois episódios a roupa negra. Que a roupa negra aqui, ela é alienígena também, só que eles usam também como um... eles estão estudando, né? O que o desenho tudo faz lá pela laboratórios... laboratório não, a universidade... ah, sei lá como que é o nome. A escola que eles estudam lá. Era ela que estava fazendo experimentos com esse uniforme. Ele chega a usar assim o... e uma coisa que ficou legal nesse desenho é que... no primeiro, a aparição do Venom, você não sabe quem é o Venom. Você fica... aparece vários personagens lá, chegando a, tipo, indo pro lugar onde tá o simbionte, passando por lá, depois o Venom aparece, começa a quebrar tudo. Você não sabe pensar, que é. Nos quadrinhos ele também era bem desconhecido, né? Ele só foi citado. Ninguém conhece lá de no meio da história lá, ninguém sabia quem era aquele maluco, porque ele aparecia ali sem uniforme, falando contra o Homem-Aranha e tal, e ninguém sabia quem era aquele cara grandão lá. A primeira aparição dele era ali. Não era um personagem, não é como... o próprio Norman Osborn, quando foi o Duende, ele já era um personagem da história. Uhum. Aí foi um estratagema legal. Igual eles fizeram no espetacular com a identidade do Duende, eles fizeram aqui com a identidade do Venom, que eu achei legal. Aí depois o desenho virou slot e eu abandonei. No espetacular, eu não lembro se o Everton comentou, mas eles adaptaram bem aquele conceito do simbionte controlar o Aranha enquanto ele tava dormindo, a ponto de que o Aranha derrotou o Sexteto Sinistro inteiro, dormindo. Sim, sim. De forma que tem uma... um episódio bem legal. Então, daí eu acho que de desenho é isso. Tem uma luta mental entre ele e o Uniforme Negro bem interessante também. Sim, sim. Mas acho que de desenho é isso. E daí acho que a gente pode falar de jogos. Dos jogos que apareceram. Acho que desde que surgiu o Venom, eles tentam colocar o vilão ali nos jogos. É, a primeira coisa que eu lembro do Venom nos jogos é o... Homem-Aranha vs Rei do Crime. Que se você joga na dificuldade fácil ou normal, eu acho, as duas, é normal. Você não enfrenta o Venom, você enfrenta outros personagens. Só que você coloca na difícil, o Venom fica te perseguindo pelas fases, ele vai aparecendo. Depois que você derrota um vilão, depois que você derrota outro, ele vai aparecendo. Mas nesse jogo aí, não dá pra usar o uniforme negro em si, né? Não. Isso que eu ia falar, o Venom desde que o Venom surgiu, eles tentam colocar ele no jogo de alguma forma, né? Mas o uniforme negro, não lembro a primeira aparição dele no jogo, tipo, se pudesse jogar com ele. Acho talvez um Marvel vs Capcom como visual. Não, nem isso. Não, nem isso. Nem Marvel Super Heroes, nada. Eu acho que foi no Play 1 mesmo. Pois é, nesses antigos aí, eu lembro do Venom em vários, né? Teve o Separate on Upside, teve o Maximum Carnage, teve o do Fliperama lá. Teve vários jogos do Aranha aí, mas nenhum deles realmente que dava pra selecionar a roupa, né? O do Play 1 lá e Nintendo 64, que foi o que colocou vários uniformes aí à disposição. É, daí o uniforme tinha as habilidades, né? De teia infinita. Cada uniforme tinha habilidade, as suas habilidades lá e a dele, acho que era teia infinita. Sim. No Enter Electro, eu não lembro se esse uniforme volta, eu acho que sim. Volta sim. Ele é jogável nos dois. Aí depois... é o Spider-Man 2, né? Pra quem não lembra aí dessa mesma época aí do Play 1. Aí depois que eu lembro, ele aparece. Você pode jogar com ele no Homem-Aranha 3? Sim. Acho que porque por causa do filme, ele é o único que é a história, faz parte da história mesmo você jogar com ele. Uhum. Sim. O resto é só o Web of Shadows também. O Web of Shadows, ele. Web of Shadow. Ele tem dois finais, né? Na verdade tem, não sei se são dois ou três, mas... acho que são três. Como vilão, o simbionte se torna opcional, assim, dá pra usar ele quando quiser e tal. Dá pra acessar ele. Tem aquele Friend or Foe também, que tem o uniforme negro do filme, se eu não me engano, selecionável. Sim. Aí acho que os da, da franquia do Amazing, acho que nenhum teve, né, o uniforme dele. Tem. Não cheguei a jogar. Ele é uniforme, mas é o do Sam Raimi também. É só uniforme negro normal. Ah, a versão Sam Raimi. É. Aí naquele Ultimate lá, o... Não, Ultimate não, no... No Ultimate não tem. Não. Como que é o nome do... Shattered Dimensions. Isso, Shattered Dimensions. É Ultimate. Ultimate que usa ele. Uhum. O universo Ultimate usa ele. Ah, uma coisa interessante, só pra comentar, que a gente falou do Ultimate e esqueceu. A tonalidade da cor do uniforme negro no Ultimate é mais arroxeada. Não sei se vocês perceberam também, o Venom sim, também sim. É mais arroxeado. Essa é uma diferença bem... Se dá pra ver um desenho, dá pra saber fácil se é o uniforme negro do Ultimate, que as sombras são mais azuis, mais arroxeadas, e do clássico, que são sombras mais azuis. Sim, e no desenho dos anos 90, que é metade azul, metade vermelho lá no Venom. É verdade. Nunca entendi aquilo, né? É, não faz sentido nenhum. E o jogo do PS4 não teve, muita gente tava pedindo aí nas DLCs, mas... É. Segundo que ficou bem claro por que não teve, né? Porque eles vão adaptar. Sim, né? Sim, é, a produção do jogo falou que... Ah, eles queriam... O uniforme negro merecia um enfoque maior do que ser só um bônus ali pra jogar. Uhum. E eu acho que é isso. Terminamos? Pois é, eu acho que... Ah, não tinha... Você não falou que ia comentar alguma coisa que tava saindo recentemente, sei lá? Ah, é verdade. Tem um arco recente que tá saindo agora nos Estados Unidos, não sei quando vai chegar aqui no Brasil, que é um título que chama Symbionte Spider-Man. Que é mais ou menos naquele formato que eram as Untold Tales. Eles estão escrevendo uma história nova do Homem-Aranha. É o Peter David que está escrevendo. Mas ela se situa na época que o Aranha estava usando o uniforme simbionte ainda, né? Não era nem o de pano. E o vilão principal é o Mistério. Será que é por causa do novo filme? Que mistério? Será? E... Não tem ligação, mas... não existe marketing na Marvel, né? Onde esse... eu não sei quantas edições vão ser ainda, mas por enquanto, pelo que eu vi, saiu só duas. Eu comecei lendo a primeira, vou ler a segunda ainda, mas parece legal. Parece é a caminha boca, o filme é lançado em julho, então não tem por que manter. É, não, vai ser um arco fechado aí só. Que nem aquela história do Electro. Saiu com a Gata Negra na época do Amazing 2 lá do Mark Webb. Apareceu o Electro ali, parecia que ia vingar alguma coisa, e assim que saiu o filme foi mal recebido, já tiraram o Electro. Dane-se. Mas é isso, a história parece bem promissora. Eu li a primeira edição e gostei. Vamos ver o que vai sair disso. Não dá pra comentar muito ainda porque não concluiu a história, mas fica a recomendação pra quem tiver interesse. Agora sim, eu acho que encerrou. Alguém tem algo mais pra comentar? A gente podia fazer um podcast só sobre o índio do... Ou só a favor. Do Peter. Então, acho que foi isso? Acho que sim. Acho que sim. O uniforme negro, a era do uniforme negro é uma das minhas fases favoritas. Ah, uma coisa que eu ia comentar, que eu esqueci, é que eu tinha lembrança que era a original lá antes do Venom. Ah, antes dele se virar lá do sino. Eu tinha lembrança que era bem mais longa. Mas aí eu fui ler agora, não passa, sei lá, 6 meses. É, durou isso aí, uns 6, 7 meses. Por aí. Rapidinho. É Homem-Aranha 71 a 80 de abril. São aqui assim. Não abriu, mas lá nos Estados Unidos eu falo. É, lá foi da 252 até a 258. Ah, então é. É que teve várias espetaculares. Mas aí é nos meses, né? Eu achei que era mais longa, tipo, mas... Aquela capa lá da primeira aparição do uniforme negro, que é basicamente a Amazing Fantasy com o novo uniforme, é uma das minhas favoritas. Queria achar ela num tamanho, uma resolução boa o suficiente pra imprimir tamanho de pôster. Uhum. Essa capa é aquela que fala... Como é que é? Os rumores eram verdadeiros, né? Isso. É, os rumores eram verdadeiros. Que os rumores? Espera daqui a 10 meses nas Guerras Secretas, você vai ver. Pô, agora falando assim, será que as Guerras... Ó, a Era do Uniforme Negro terminou antes das Guerras Secretas? Não, acho que não. Não. Bom, enfim, isso que é isso. Esse foi o Tupcast desse mês. Olha lá, Maurício. Vai lá, você que tá rosteando, faz o encerramento aí. É, eu já falei, vai lá, Maurício. Tá, então... Seguindo aí as orientações do Magaren, lembre-se que se você gosta de Homem-Aranha, você pode acessar o nosso site lá, o aracnofan.com.br. Se você gostou desse podcast, tem muito mais de onde ele veio. Também temos nosso padrinho, se você acha que vale a pena, vale o seu suor apoiar financeiramente o nosso projeto, você pode acessar padrim.com.br/aracnofan e lá vai estar tudo explicadinho, certinho, como você pode nos ajudar financeiramente e que recompensas você ganha com isso. Uma das mais legais acaba sendo a chance de participar dos nossos sorteios. A gente sempre acaba sorteando aí para os nossos padrinhos objetos relacionados ao Homem-Aranha, né? Já saiu quadrinho, já saiu boneco, DVD. O Herbert já foi um dos beneficiados disso, né, Herbert? Já fui. Acho que umas duas ou três vezes acabei tendo a sorte de ser sorteado e aí aumentar um pouquinho a coleção. É isso aí. Então vocês ouviram diretamente de quem participa e quem já ganhou duas vezes. É a chance de você aumentar a sua coleção e ainda ajudar o nosso projeto a crescer um pouquinho mais. Se você não pode ajudar financeiramente, você pode ajudar compartilhando nas suas redes sociais. A gente tem a página no Facebook, o Instagram e o Twitter, tudo @aracnofan. Também temos o nosso grupo no Facebook e o grupo do WhatsApp. E acho que é só. Por hoje é só, pessoal. Por hoje é só e falou. Falou. Até mais, gente. Spider-Man.